Só solta o play, DJ. Mais um Projeto X Playlist. Nessa semana nós voltamos para a playlist do Mug. Agora vocês acabaram de escutar o tema estendido de Awesome Now. Mercenary, join the fight, take star by star. Awesome Now. Muito bom, tá voltando a fazer playlists dos participantes desse querido podcast, né? E essa música é muito maneira. Essa música é muito maneira. Por sinal, ela, com o clipe dela, foi o que fez a gente comprar o jogo. A gente nem sabia se ia ser bom. É, um jogo que hoje a gente é extremamente viciado. Muitos aqui no Projeto X são extremamente viciados em Awesomenauts. E a gente recomenda, compre Awesomenauts. Hoje, sem promoção, sem nada, ele custa R$16. Mas vira e mexe da promoção, dá pra comprar por R$3. Outro dia, né, tinha Summer Sale, tava R$1. Então, assim, 15 foi muito, espera a promoçãozinha que daqui a pouco ele aparece baratinho pra você. E é muito bom, compensa cada centavo. Você gosta de MOBA, mas quer uma parada diferente, vale a pena. Vai estar linkado aí no post vídeos, a gente jogou lá com o pessoal do Level Mais, os Abuzeta. Exatamente. E agora nós iremos para a abertura da quinta temporada de Major, Hey Hey Alright. Oh yeah, man. D-R-E-A-M. Nossa, muito bom, cara. Eu sou fanático por Major, né? Eu acho que eu falhei com a minha vida playlist passada, porque eu não coloquei nenhuma música de Major. Me senti assim também, é muita coisa, cara, pra colocar isso. É muita coisa, né, cara? Então aí eu falei, puta, eu preciso colocar uma de Major nessa. E aí eu fiquei já na minha confusão, qual que eu vou colocar, qual que eu vou colocar. Eu sabia que o pessoal já usou algumas outras. Eu falei, ah, vou colocar da quinta temporada, que é muito boa. É uma das que eu mais gosto. Eu assisti Major 3 vezes. Uma porque eu assisti, outra porque eu sou idiota e gosto de reassistir as coisas. E a terceira vez foi porque eu indiquei a uma querida pessoa, a minha irmã. Olha aí, cara, né? E ela assistiu e eu assisti com ela. E o que acontece? Na quinta temporada, a música Hey Hey Alright, ela tem tanto a parte do vocal feminino, a parte do vocal masculino. Aí, tipo, a gente começava a cantar, ela cantava a parte do vocal feminino, falava vocal masculino, tá ligado? E era muito legal. Tenho um carinho muito grande por essa música. Bom, então vamos agora com Hey Hey Alright, a quinta abertura de Major. Escute aí. Que eu vi 能性を信じる後ろは決して振り返らないなくはないと思いたい表舞台輝け人生のプライムタイムまばゆいライトの中体全体みなぎるパワー絶対に負けられないオーラずっとそこに続けるようだ坊主などない日々の鍛錬人知れず地味に延々本当の敵は自分だけ耐えて耐えて乗り越える壁諦めたらそこで自演背中を押す誰かの声援いつだってそこに奴はいた不況にあえぐ街も湧いた 夢は午前0時 Agora dando continuidade aqui a playlist do Moog, nós iremos com Imagine the Dragons, a música Demons. Olha, primeiro, eu acho que eu não conhecia tanto Imagine the Dragons quando eu fiz a minha primeira playlist, mas de lá pra cá eu fiquei fanático por essa banda, cara. Nossa, eu gostei muito, primeiro com Radioactive, It's Time e outras músicas. A minha vibe da vez é Demons. Por quê? Primeiro, eu acho que isso é um gosto meu e da Adri, a gente tem um gosto meio parecidos. Eu e você também temos uns gostos meio parecidos, né, cabeça? Vocês dois têm problemas. Mas enfim, a Adri ela me indicou Supernatural esses dias. Carry on my way, water. It is water. Eu vou deixar Carry On pra alguma playlist futura também, que é muito bom. Demons, cara, ele fala dos demônios internos, das coisas que a pessoa tá passando. E é muito legal, cara, eu gosto muito da letra. A banda, então, nem se fala, Imagine Dragons pra mim. Se não, atualmente, a banda definitiva pra mim. Final 2013, começo 2014. Temporada 2013, 2014. Tô gostando muito dessa banda e eu precisava colocar uma música dela na playlist do Moog versão 2. Eu escuto muito pouco do Imagine the Dragons. Acabei não escutando, mas essa música, eu não lembrava do nome até escutá-la agora um pouco antes da gravação, mas ela é muito legal mesmo, assim. Ela é uma música muito boa, ela tem uma pegada legal, uma letra forte. Então, realmente, é uma puta música, cara. Vale a pena escutar. Então, fique agora com Imagine Dragons, com a música Demons, e escute aí. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. So they dug your grave and the masquerade will concord. Para a nossa quarta música, nós temos Raise Your Glass, Pink ou P, ponto de exclamação, NK, da maneira como você fala. Não muito sei. Bom, muito bom. Algumas pessoas, sei lá, têm meio que preconceito com, cara, Pink, música de garotinha, não sei o quê. Mano, eu ligo foda-se, se me faz feliz, eu escuto essa porra, tá? Mas Raise Your Glass, eu tenho carinho maior com essa música, porque eu já tinha conhecido essa música, mas o que fez eu gostar muito mais dessa música é um lip dub de cosplayers cantando essa música. Chama Cosplay Fever. Eu vou deixar o link na postagem. Cara, é muito bom esse lip dub. É perfeito. Você vê várias tiradas ali naquele vídeo. Acho genial, genial. E é um dos melhores lip dubs que eu já vi. A sincronia é muito bem feita. O cara que fez aquele vídeo, ele deu o trabalho de fazer uma coisa direito, entendeu? Fora que Raise Your Glass é muito legal, é divertido. É pra se animar com a música, né? Então... bem legal, cara. Independente aí pra quem é o público-alvo, qual é a maior densidade que escuta, Pink, ela tem umas músicas legais, eu acho que ela tem uma identidade forte e ela não tem medo de falar e fazer aquilo que ela acredita com a música, com os clips. Então aí merece sim meu respeito, é uma música bem legal. Então agora vamos com Raise Your Glass da Pink, escutem aí. Tonight, what's the dealio? I love when it's all too much. 5 a.m., turn the radio up. Where's the rock and roll? Party crasher, penny snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. In all the right ways, all my underdogs. We will never be, never be anything but loud and bitty, gritty, dirty little freaks. Won't you come on and raise your glass. Just come on and raise your glass. Slam, slam, oh hot damn. What part of body don't you understand? Wish you just freak out. Freak out already. Can't stop coming in hot. I should be locked up right on the spot. It's so on right now. It's so fucking on right now. Body crasher, panty snatcher. Call me up if you a gangster. Don't be fancy, just get dancy. Why so serious? So raise your glass if you are wrong. Too school for cool. And you treat it like a fool. próxima, então, pra cota nacional de música do Book, temos Vícios e Virtudes, Charlie Brown, do Acústico MTV. Oh yeah, moda foca! Pra começo de conversa. Eu fui, sou e serei um grande fã de Charlie Brown Jr. Quer virei fã do Charlie Brown depois que ele morreu ou não, né, cara? Eu escutava antes. Não, exatamente. Eu, quando tinha 12 anos, eu comecei a escutar Charlie Brown Jr. Eu lembro que eu comprei um Discman por causa de Charlie Brown Jr., tá? Porque eu tinha dois CDs de Charlie Brown e, cara, eu falava, pô, eu quero escutar isso, tipo, mais vezes, tá ligado? E aí eu comprei um Discman por causa disso. É óbvio que eu também escutei outras coisas no meu Discman, não só Charlie Brown Jr. Tenho um carinho muito forte pro Charlie Brown Jr. Muitas músicas de Charlie Brown me lembram momentos da minha própria vida de molequezinho, entendeu? E, cara, Vícios e Virtudes é uma música que eu gostei muito. Acho que foi uma das primeiras músicas que, assim, eu realmente me apaixonei pela música de Charlie Brown Jr., entendeu? Porque eu fui muito atrás, eu fiquei escutando mil vezes. Eu precisava colocar uma homenagem em algum lugar. Tá aí nessa playlist. Vícios e Virtudes, eu acho que ela tem dois pontos. O primeiro é que ela é o mesmo nome de uma história da DC, da Liga da Justiça, da Sociedade da Justiça. Não. E dois, não, agora é sério, ela é uma música muito legal. A história que ela conta é uma história muito interessante, né? Entre a diferença de dois mundos, sobre você às vezes se enxergar diferente daquilo que tá em todo o resto, em você não saber o que fazer perante uma pessoa tão diferente de você. E ela é uma música tão forte pra nossa geração, vamos colocar assim, que é uma daquelas músicas que quando toca, normalmente todo mundo canta, entendeu? Todo mundo sabe cantar. Você pode até nem gostar, mas você já ouviu a aquilo e todo você mundo sabe cantar essa música. Então eu acho que uma das mais marcantes, sem sombra de dúvida, do Charlie Brown Jr. é uma excelente música mesmo e uma bela homenagem aí do Moog. Então vamos com Vícios e Virtudes, Charlie Brown Jr. Escutem aí. Dedicada a todos os nossos fãs. Nem tudo lhe cai bem, é um risco que se assume bom é não ouvir ninguém. É um risco que se assume bom é não iludir ninguém. Às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Às vezes faço o que quero e às vezes faço o que tenho que fazer. Eu nunca tive muito a ver com ela, o livro que ela ama eu não li. Eu nunca tive muito a ver com ela, o filme que ela adora eu não vi. Como chegar nela eu nem sei, era tão interessante eu aqui pichando o muro. Como chegar nela eu nem sei, era tão diferente eu igual a todo mundo. Logo eu que sempre achei legal ser tão errado. Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Logo eu que sempre achei legal ser tão errado. Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Fazer você a pessoa mais feliz, eu chego mais perto disso possível. Todos os inconvenientes a nosso favor. Que diferença assim, mas nunca maiores do que o nosso valor. Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado. Eu que nem sempre calmo, mas nunca preocupado. Logo eu, que sempre achei legal ser tão errado. Valeu, pô, a gente tá uma vibe. pra fechar a cota Mug da playlist de Mug. Adivinha! Ai, caraca, tinha que ser, né, cara? Tava demorando. Você que tava na dúvida, ué, mas não vai ter? Cadê? O que que tá acontecendo? O que que foi? Cadê? Temos agora, então, One Piece. Temos a música Hands Up, do Kota Shinzato, a 16ª abertura de One Piece. Eu me apego muito fácil à música de One Piece. Entretanto, cara, como que eu posso dizer? A gente estava numa vibe Eterno We Go, que ficou por um bom e bom tempo. Eu gosto de We Go, nada contra, muito pelo contrário, eu adoro. Mas, cara, tava muito tempo We Go. Aí, de repente, do nada, assim, surge Hands Up. Aquele clipe magnífico da opening de Hands Up, que pra mim eu acho que é um dos melhores que tem. Fui muito na fé, porque eu assisti uma vez, assisti duas vezes e falei, cara, ela é muito alegre, ela é muito motivante, entendeu? Você realmente dá vontade de levantar suas mãos. E eu acho que eu também fiquei muito triste quando ela saiu de opening, né? Saiu ela, entrou Wake Up. Cara, eu falei, eles deixaram tanto tempo igual, por que que eles não poderiam deixar um pouco mais a Hands Up? Eu gosto muito essa música, né? Eu tenho um quezinho com Wake Up, porque, cara, até hoje eu falo que eu menos gosto. De todas as músicas, a atual é o que eu menos gosto. Hands Up é divino pra mim. A opera em si, a animação da opera é muito legal, é uma das melhores. Sempre contendo muitos spoilers, né? Pra variar. E One Piece, eu não preciso falar mais nada, né? Eu acho que eu sempre falo muito de One Piece. Logo vou falar mais de One Piece. Fica essa tica. Música, ela é bem legal, porque como eu falei pro Miguel, ela tem a cara de música de One Piece. Eu não sei se ela foi feita pra isso, não sei. Realmente não sei se ela foi encomendada ou coisa assim, mas assim, ela tem a cara de One Piece. Muitas músicas de One Piece foram feitas para o One Piece. Foram encomendadas, digamos assim, né? Quando você escutar essa música, fique imaginando as cenas de barco deles casualmente, não sei o quê. Você vai conseguir imaginar muito bem, assim, porque ela casa perfeitamente com essa proposta das openings de One Piece, né? Essa coisa de aventura, tá esperando algo, uma grande paisagem, um grande mundo. Tudo isso as openings têm. E no final, por alguma razão, aparece eles vestidos de mafioso. Eu nunca entendi. Por quê? Agora, pra terminar, fiquem com Hands Up, a 16ª abertura de One Piece do Kota Shinzato. Escutem aí. Hands up. 刻み込んだんだ誰にも負けない自由をこの手に握りしめていくんだ今すぐにもっと Hands up そういう歌ってずっとステンダー